Jéssica Montes, a voz que apaixona. Me entreguei de corpo e alma e coração, mas tudo foi só ilusão. Ele falava que me amava, mas a mentira é o forte dele. No shopping que foi surreal, quando a criança ali nos viu, chamando ele de papai, e se jogou nos braços dele. Aquilo pra mim foi fatal, acabou com a minha vida. Agora só peço justiça. Seu juiz, prisão perpétua pra ele é pouco. Por esse amor quase que morro, caí em uma depressão. Seu juiz, se ele falar que eu sou mentirosa, as digitais dele estão no meu corpo. Esse homem roubou meu coração. Agora eu vou contar a verdadeira história. Me entreguei de corpo e alma e coração, mas tudo foi só ilusão. Ela falava que me amava, mas a mentira é o forte dela. No shopping que foi surreal, quando a criança ali nos viu, chamando ela de mamãe, e se jogou nos braços dela. Aquilo pra mim foi fatal, acabou com a minha vida. Agora só peço justiça. Seu juiz, prisão perpétua pra sucesso, viu?